Mari Lago é top. Portal do Arrocha. Estava sentada na calçada, distraída, ajoelhada, sem ter uma direção, sem ter a solução. Todos me apontaram erro, estou sofrendo preconceito por me apaixonar por alguém que quer só me amar. Não troquei Araújo por um vizinho. Não troquei Araújo por um. Recebi acolhimento, foi Araújo quem me abandonou. Estava sentada na calçada, distraída, ajoelhada, uma direção, sem ter a solução. Todos me apontaram erro, estou sofrendo preconceito por me apaixonar por alguém que quer só me amar. Não troquei Araújo por um vizinho. Recebi acolhimento, foi Araújo quem me abandonou. Não troquei Araújo por um vizinho. Não troquei Araújo por um amor. Sofri demais, recebi acolhimento, foi Araújo quem me abandonou. Foi Araújo quem me abandonou.